Me diz então, foi bom? Se valeu a pena? Descreva então a cena da sua noite especial. O vinho tava bom, foi a luz de vela. E agora que já era, eu trato tudo tão normal. Já tinha a mesma chance, eu devia até ter feito igual. Mas a nossa diferença é que eu nunca fui até o final. E agora que não é hora de se arrepender, o que vai ser da minha vida, nem quero saber. Não, não tem ninguém batendo a porta, ninguém aqui vai te xingar. As coisas, eu já quebrei a minha cara. Nós somos mesmos diferentes. Não adianta nem tentar. Espero que me compreenda quando estiver no meu lugar. Meu parceiro Thierry Personal, diretamente dos States. Essa música você gosta, né, meu filho? Foi bom.